Trash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas da Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O seu programa semanal oficial da pré-balada, como eu sempre digo. É, pra você esquentando as turbinas, porque é sábado, ninguém é de ferro, a não ser que você esteja conferindo numa reprise aí, né, ou no podcast, o que não deixa de ser um bom motivo pra você se aquecer, pelo menos, né, dar aquela sacudidinha, com músicas velhinhas, gostosinhas e mixadinhas aqui pelo DJ Marcandi. O programa de hoje tá recheado de pérolas, como sempre, né? Do tipo The Bargé Rhythm of the Night. Olha, pra quem tem cabelos brancos e pegou o lançamento dessa música, sabe que foi um boom na época e é bacana pra caramba, é super gostosa. E as outras músicas que vão entrar aí na sequência vão estar na mesma linha. Então, se eu fosse você, aumentaria o volume e deixava o resto comigo, hein?

7 pra Take a Chance on Me do ABBA, feita pelo Matt Pop, o holandês. Esse cara é fera. Anterior, Mars, Pump Up the Volume. Freedom Dub com Sympathy for the Devil. Pink Coffee, Another Brick in the Wall. Marie Claire Duval do The Rhythm is Magic. Wild Safari com Barrabás, com uma dobradinha, né? Porque anterior também foram eles, com Woman. Começamos o Flash House de hoje com Debargé, Rhythm of the Night. Não sai daí, tem mais Flash House pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Todos devem conhecer Metrô. Mas para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 80. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. 18 horas e 40 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Quem acompanha o Flash House com frequência sabe que eu gosto muito de tocar músicas em versões diferentes, cantada por pessoas que não são as originais, versões que não são oficiais. Enfim, eu gosto de mostrar vários lados da mesma moeda, né? Como se ela tivesse dois lados só. Não, tem vários lados, várias faces. Então, Let's All Chant, anos 70, do Michael Zegger Band, dessa vez com um grupo chamado Go. Isso mesmo, vai, G.O., Flash House. Going back in the past, it's time at last to reach the point, we're moving fast, let's get away, it's a brand new day, we'll touch the point and fly away, fly to the night, to the future and back, race to the stars, let's look at a lag, galaxy's mine, and the feeling is fine, so we'll sing the song, Let's All Chant. Your body, my body, everybody, your body, your body. Hey, in a distant place, you'll